0 e aqui. Que Brasiliense desse mantenha nível de voo 070. Descendo para o 070 e aqui. Quebec Serra Controle. Chega. Chame a torre Salvador, frequência 118612. 118612. 3193, controle desse mantenha 2500 pés, altímetro 9013. 2500 na 3193. Informe final no 7, o ajuste no 0 ou no 3. Sim, no 0 ou no 3, 04. 04, sim. Alô, 35489, para o táxi POB 6969, autonomia 4 horas, alternando o Salvador. 0924. 6685. Controle, Salvador de voo 1924, passando 1800 pés na PUCA. 3834, controle. Copiou, senhor, 2085, foi entrecortado pelo colega aí, centro Recife, até amanhã. 1924, controle, vigilância, suba e mantenha nível de voo 350. 350, 924, desculpa, colega. Bom voo aí, valeu. T93 da presente, autorizado para o Serra Vita 366 para o final RNAVE, altímetro 9013. Serra Vita 366, final RNAVE, 3193, obrigado. Mike Brasiank, controle, desse mantenha nível 050, reporte atingido. 050 no perfil da BOP, Mike Brasiank. Controle, curva esquerda, proa 180, limite ao localizador. Esquerda na 180, libertado pelo lote Lima, tiro Zulu, vai atingir o 040. Continua a descida para 2000, ajuste do altímetro no 013. Desce até 2000 com 1003, Lima, tiro Zulu. Salvo no 3, precisa puxar acionamento, 0103. Gente, portão 03 está autorizado, puxa sinal, reporta táxi, vou no 333. Autorizado, reporta táxi, no 333. Top. 1600 autorizado a linha de decolar, pista 10, 180 graus, 109. Livre da linha de decolar da 10, gol 9600. Final no 7, pelo Quebec Serra. Quebec Serra autorizado, pouso, pista no 7, 180 com 10. Ciente, pelo Quebec Serra, ali, pouso no 7. Bravienk reautorizado para o nível 040, reporte atingido, Mike Bravienk. 040, reportará atingindo, IAC. Próximo aqui, Beck. O tempo vai aguardar na Quebec, com o tráfego autorizado pouso já no 17, aguarde para ingresso na pista aí. Estimativo vai ingressar e aguardar na Quebec. Brasiank número 3 para pouso sob vetor sequenciamento, curva direita, proa 230, se falhar comunicações, limite autorização radial 280 VOR em Salvador, Mike Brasiank. Brasiank curva direita para 230, radiada, limitada radial 280, Brasiank. O reporte atingindo nível 040, Mike Brasiank. Brasiank reportará atingindo 040. Serra Vitor 366, Copa Vista, 3193. 3193, chame a torre, frequência 118612. 118612, até logo, 3193. Logo. Pode confirmar o vento para o que, cabeceira? 180 com 10. Cabeceira. Torre Salvador, boa tarde, Santa 3193, passou Serra Vita 366, sinal da sinal RNAVE da 10. Afirmativo, Santa 3193, cabeceira deslocado no 1200 metros, está aguardando autorização de pouso, informe o Serra Vita 372. Parado, Serra Vita 372, sem cabeceira deslocada, 3193. 00, decolada 08, 1935, bom voo. Quem é do Yankee? Controle, boa tarde, gol 9600. 9600, vigilância, submantenha nível de voo 370. Autorizado, ascensão nível 370, voo 9600. Quilosulou, curva esquerda, pro 120 para o localizador, reporte estabilizado. 120 para o lock, vai reportar estabilizado ali, Quilosulou. Voo 924, chame centro Recife agora, frequência 12685. 2685, voo 924. Mike Bravienk, curva esquerda, pro 180, limite curso do localizador. 180 à esquerda, limite localizador, Yankee. 333, autorizar o táxi via Índia, Alfa, ingresso na Delta, táxi foi Delta quando pronto, torre 10862, ajuste no 0 no 3. Índia, Alfa e Delta, na Delta, chama a torre quando pronto, com 613, no 333. Paulo, Salvador, 3661, na solicitação de táxi, POB 106, alterna Aracaju, 2 horas e 25 minutos. Lima, Quilosulou. Mike Bravienk, desse mantenha 2000, Mike Bravienk. Yankee, passando 3000 para 2000, acusará atingindo Yankee. Afirmativo, reporte ao atingir a velocidade de 150 nós. Yankee. Prossegue 1-0, Lima Quilosulou. Então tá aguardando pista livre, o vento 180 com 10 e a cabeceira deslocada 1.200 metros. Certo, vai escutar. Corrigindo então, estão treinando 11 via Juliette, seguindo o banco da Gol. Gente, via Juliette, seguindo o banco da Gol, tá treinando mesmo. Estão via aula de português, pá. 193 autorizado, pouso 170 com 10. Pouso autorizado, pistão no zero, tá 3193. Tango Lima Zulu Golf, a intenção seria Valença no 040? Doutor 30? Totalmente autorizado, passaria do 2230. Muito obrigada, doutor 30, pro lado Ricardo da Conquista. 290 MSO, aguarde o TAN 392, é o número 2 para cópia. Guardando 3192. Da Conquista, chame centro agora, frequência 128 decimal 8. 128 decimal 8, obrigada, até daqui a pouco. Achando o transponder padrão 01155, controle 119 decimal 35. Pátio 501 na borda, operacionamento de táxi 208612, é bom voo. Lima Zulu Golf, prossiga. Fui acionar o chame táxi. A Delta, quanto está da 0 campo, na 333. Prossiga, mantém ponto de espera. Mantém, perfeito. Obrigado, e pronto, Felipe. Felipe, só o instante para decolagem, mantém. E aqui. Pronto, cópia. A escuta, 3192. Tem 3192 autorizado, Maceió, nível de voo 290 via Upper Whisky 58. Decolada 10, primeira curva esquerda, saída Pulca, transição Aracaju. 5421 é transponder, controle 119 decimal 35. 3193 ao 13, direito 219. Direita 1219, 3193 da Tran. Jogou o chame para ingresso no 7. Consciente do Guardião. Lima Quilosulu, autorizado pouso 160 com 10. Lima Quilosulu. Tá livre pouso, Lima Quilosulu. Mike de Salvador, é o Papatango, Mike Bravianchi. Mike Bravianchi, continua a aproximação. Informe na... No externo, o Mike Bravianchi. Positivo. O 393 livrou na sua escuta. 93, chamar um 219. 219, boa. Paulo Salvador, da 3193, livrou na sua escuta. Então, 3193, táxi via Alfa, reporte Enzo, táxi 6 quilo. Alfa, porta na sua, táxi 6 quilo, tá 3193. Assim que o Vang da Gol alinhar, está autorizado seu ingresso na Taxi Delta, chamando a Torre 108-62. Após a aeronave da Gol, autorizado ingresso via Delta, Torre 108-63, meu. Eu estou seguindo o Zulu Golf, mantenha a posição. Tenho aqui o Zulu no solo aos 15, direito 129. Aquilo Zulu da passagem ao Airbus Etan e o segue via Alfa, via Kilo para o Padre 3. TP5489, duas milhas ao sul de Salvador, está sob vigilância, submantenha nível 1-6-12-0. Atenção 1-6-0, está livre da restrição de 15 milhas? Afirmativo. Grato. Então, 393 ingressa pátio 3 via Kilo. No pátio 3, aguarda instruções. Vai ingressar pátio 3 via Kilo, aguardando instruções na 393. Sendo guardião, agora tem um tráfego na remetida da 1-0. Salve Salvador, tá 3193. 3 eu solo. Nós não temos condições de ingressar naquilo com segurança aqui devido à cauda do 7-3. Então mantém a posição e entramos em contato aqui com a torre através dele para a necessidade de detecção um pouco mais à frente agora. Ele vai manter a posição na 3-1-9-3. Papatango, Mike Bravianchi arremeteu. Torcida do Bravianchi, ingresse no circuito e informe através nós da torre. Yankee, permaneceremos na escuta desta torre, Yankee. Furo 333, alinha e mantém em pista 1-0. Ali mantém pista 1-0, 1-3-3-3. Lima, Zulu Golf, ali mantém logo após o guardião. Gente, ingresso via Kilo. Via Kilo, tá 3-1-9-3. Obrigado. Centro M61, irá dar passagem aos dois tráfegos. O Airbus é companhia e em seguida o Charlie 402. Após os dois tráfegos, ingressa na Delta. Gente, 402 ingressa na Delta, tá 3-1-9-1. Bom voo, obrigado. Valeu. Com arremetida. Yankee. Controle Salvador, boa tarde, Guardião 03. 03, prossiga. Decolou da 107, está curvando para ingressar no corredor Axé, cruzando 300. Irá permanecer no corredor? Afirmativo, de Itapuã até a Maralina de 200 aqui. Então, prossiga no corredor Axé, na escuta permanente. Na escuta permanente, Guardião 03. Solo São 3192, 3 horas e 30 de autonomia, 123 a bordo, alternativa Aracaju, pronto para o táxi. Vai, vai pousar na 10 e arremeter. Continuando no circuito Yankee. Sim, Matinho, estamos aqui a 200 ainda, guardando as instruções Yankee. Yankee. Autorizado o táxi de Taxi Índia, Alfa e Delta. Na Delta está na torre 186, São 3192. São 3193, ingressa para o portão 05. Para o portão 05, São 3193. E livre da colagem 190 com 10. Aos 29 35 1333. 935 1333. O Mike Bavinha aqui ingresso final no zero, aguarde instruções. Oi, eu vou 1333, 202, minha peça. 1333, está sob vigilância, submantenha nível 3620. Sobe para o 360 na subida de Cole. Sim, é a decolagem do Lima Azul Golf. Lima Azul Golf, decolada aos 21-1935. 1935. Controle Salvador, Lima Azul Golf. Golf, 2 milhas ao sul de Salvador, está sob vigilância, submantenha, nível de voo 040. Ciente, 040, perfil da El. Então, 361 no Alinda, cola sem parada? Afirmativo, senhor. Alinda, cola sem parada, 180 com 10, então 361. Decola sem parada, até 3661. Escuta. Ao passar 2000, autorizado direto, Valença. Torre Salvador, São 3192, na Taxway Delta, pronto para decolagem. Mantém a posição na Delta. Mantém posição na Delta, São 3192. Papatango Mike Bravian, final para toque na 1-0, com trem embaixo e travado. O Yankee vai tocar e arremeter, permanecendo no circuito, Yankee. Sente, Yankee, aguarde a autorização. Yankee. Decolado 2-3, confirmando agora sua saída será da El, após da Leda e após Leda e Léo, ok? Chama o controle 119-35. Gente, confirmando a saída agora após da El, vou posição Leda, Leda e Léo, até 361. Mike Bavier, livre toque emitida 180 com 10. Ok. Vigilância, submantenha nível 1620. 1620, até 3661. Pista 92, ali mantém. Ali mantém na pista 90, tá 3192. Vamos através norte da torre, o Mike Braviante. Que está agora entrando na 200 da 1010, solicita a possibilidade de ir para a 200 da 117 e efetuar pouso naquela pista, o pouso final, Yankee. Afirmativo, informe para girar base no 7, o Mike Brasil. Yankee. Chame Centro Recife agora, frequência 1288. Seria para o Gol 1360? Certamente, Gol 1333. Chame Centro agora, frequência 1288. 288, 333. Chame Centro Recife agora, frequência 1288. 288, Centro Recife, boa tarde. Boa tarde, até a volta. Até já. Animador Golf para modificação, solicita livrar o 045, ou 040. Este plano modificado 9728, descida visual para altitude de tráfego, reporte passando 2500, Animador Golf. É, a gente vai reportar 2500. 192, decolado aos 27, 11935. 1935. Salvador, o Papatango Mike Brazian, que está na base da 17 com trem. Ainda por ser dado, Yankee. Mike Brazian, que o vento é 180 com 14 nós, autorizado pouso, pista no 7. Yankee. Controle Salvador, TAM 3192, perfil da PUCA. TAM 3192, vigilância, submantenha nível de voo 290, TAM 3192. E ascensão 290, 3192. Informação do Mike Breve, ande agora alinhado com a 197, sinal de 2 milhas, vai efetuar pouso final, poderia informar o vento por gentileza? 170 graus, 129. Frank. 3661 no controle, chame centro agora, frequência 1288. 1288, 3661. Bavianchi aos 30, frequência livre estacional. Afirmativo, informe o da pista. 345 para a coordenação, Lima, Zulu, Golf. É, contrário. Controle Salvador, Centro 3154, perdeu contato com o controle com o centro de Recife, mantém 150. Centro 3154, boa tarde, Salvador, desse mantenha nível de voo 050, chegada Maré. 050, Maré, Centro 3154, quente tanto. Uniforme. Turizero táxi do pátio 3 para o 5? Todo sim. Turizero táxi, reporte por ingresso no pátio 1.